bicho vai pegar. Chegou a tropa de elite, osso duro de rua. Pega ou pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega ou pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega ou pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega ou pega geral e também vai pegar você. Chega pra lá, chega pra lá. Vai ser diferente. Sai da minha frente. Sai da minha frente, meu irmão. Não, não penso isso não. Tô chegando é de ladrão. Porque quando eu pego, levo pela mão. Não mando recado, eu vou na contramão. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não vem com ideia não, não. Telecast de História, número 12. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2013. Quase na hora das aulas, hein? Você quase. Que ainda tá de férias? Quase, eu já dei. Já deu, né? Já tô dando desde o dia 14 com o pessoal da PM. Mas os cursinhos vão começar mesmo daqui duas semanas? Só daqui a duas semanas. Aliás, quando começa a nossa semana de aula? Não sei. Pra mim não sei. Vamos perguntar pro Ivo depois. Muito bem, você que tá aí escutando a gente, eu tenho que dizer pra vocês, nós estamos muito chiques essa semana. É. Muito chiques. Muito, muito, muito. Além da página do facebook.com/telecastdehistoria, você agora pode acessar todos os episódios que já rolaram, né, para dar de presente para algum inimigo, no telecastdehistoria.blogspot.com. Lá você encontra todos os episódios das nossas gravações e muito conteúdo de muita história. E das nossas aventuras também. As aventuras. Aliás, você me lembrou de uma coisa. Você que foi nosso aluno em algum tempo, né? Você que em outra era geológica, em outra dimensão, em outra vida, do lado escuro da força, foi nosso aluno e tem aquelas fotos horríveis, abraçados, né? Aquelas pavorosas de Batman e Robin. Você acessa lá a página telecastdehistoria.blogspot.com, vai lá no contato e envia o arquivo pra gente. Exatamente. Daí faremos o possível para deixar a foto mais zoada ainda. É, e explique, por favor, né, de que ano é a foto, qual é o teu nome, né, o que você passou, o que você fez da vida. Vamos lá montando a sua história com a gente e você envia, por favor, mande lá o seu material. Isso mande aí. Crítica também, mas mande mais material, por favor. E mande mais elogio para a gente ficar estimulado. É, nós ganhamos por elogio. É. Quanto mais elogio, mais satisfação a gente tem. Eu diria, não é nem satisfação, né? Não, é uma coisa assim... Satisfaralho. Não pode falar essas coisas. Ah, desculpa. É, fica falando bobagem aí. O Lúcio, que tá aqui na nossa frente, ele vai ficar, sei lá, meio estranho. Professor Lúcio, satisfação, professor. É tremendo, você que não está escutando nada. O prazer, né? E tremendo é mais caro. É, vamos passar aqui o cabeçudinho pro professor Lúcio. Professor Lúcio, dá um oi aí pra galera. Oi, galera. Mas não precisava engrossar a voz. O pessoal conhece você. Todo mundo sabe, todo mundo viu. A gente podia fazer uma entrevista com o senhor Lúcio, acho, né? Que até podia colocar também aquela trilha sonora, né? Você sim, com um revólver na mão é um bicho feroz. Vem aqui, Lúcio, por favor. Pegue o microfone, nós iremos entrevistá-lo. Lúcio, você engana em que área mesmo? Matemática. Matemática, quanto tempo? 15 anos. 15 anos, e agora tá rodando por que colégios? Tô aqui no Acesso e tô também no Colégio Dom Bosco. Colégio Dom Bosco e no Colégio Acesso. Muito aluno? Muito aluno. Então é o seguinte, você vai dar um recado pra tua galera lá, você vai mandar a tua galera curtir a nossa página, vai falar que você tá aqui, que você tá dando dicas também com a gente, e nós vamos te convidar pra fazer o seguinte, tá desafiado já. No próximo episódio, né? Num próximo episódio, você prepara um material em que a história e a matemática vão ficar juntos. E não vale abraçar o Júlio. Fechado. Fechou? Fechou. Então fechou, tá dentro. Que na verdade é branco? É, você assiste a tua aula, né? No áudio. Não, brincadeira, a gente vai postar daí o teu material lá no Telecast de História, né? E lembre-se, mais história do que matemática, porque a gente não vai entender muita coisa, não, né? Tudo bem. Na história eu não consigo enganar muito, não. Ah, alguma coisa você vai encontrar, nem que seja lá como é que é, o pateta do mundo da matemática, Donald do mundo da matemática. Boa. Isso é boa. Boa. Beleza, Lucião. Um abraço. Aí, galera. Até mais. De novo, Júlio César. Júlio. Oi. O cara tá zoando, porque o negócio daqui. É o Donald ou é o pateta? É o Donald do mundo da matemática. É. Desenterrou. Eu sou historiador, eu não esqueço nada, Lúcio. Lembra daquela vez? Só esqueço o que eu quero. É, então. Por exemplo, isso que você ia citar. Não, não pode ler, esquecer dessas coisas. Ah, professor Heraldo de Biologia. No telefone. No seu telefone. Ele é. Eu posso atender? Claro, claro. Então tá. Claro. Oi, Heraldo. Só um minuto. O Heraldo? Heraldo de Biologia, professor. Tá no vivo a voz. Oi, Heraldo, estamos gravando aqui, você está no ar, ao vivo. Olha lá, que legal. Ex-professor Heraldo, beleza, Heraldo? Beleza, quem fala é o professor Heraldo, planeta Terra. Então, embora não pareça. Opa. Ó, ó. Ó, e o Lúcio se empolgou, derramou água aqui. Ficou emocionado? Ficou. TFR? É, filho. Não, com o Heraldo. Com o Heraldo. Olha, velho. É isso aí. Então tá jóia. Fica que eu fico feliz como ele. Então tá jóia. Daqui a pouco conversamos de novo. Ok. Um abraço. Cortou o cara. Cortou o cara na caruda. Muito bem. É o seguinte, moçada. Esse dia 7 de fevereiro na história. Hoje na história. O que que rolou? Bom, vamos começar aqui com um detalhe estranho. Hoje, 7 de fevereiro, em 1550, foi eleito o Papa Júlio III. Mano, de novo, cara. Você tem que parar da notícia de hoje na história de Papa. Mas é o que acontece. É que é de cara, assim, ó. Tem o Leão I de Bizâncio. Tudo bem, é coroado, imperador. Mas o Papa chama atenção. Tá, mas já percebeu que é toda quinta-feira? É estranho, né? Vamos mudar o dia da gravação. É semanal. Ó. 1992, foi aprovado e assinado o Tratado de Maastricht, em Maastricht, muito né? Bem. Que institui a União Europeia. É, a União Europeia que é bem bacana, né? O pessoal até hoje tá vibrando com isso aí. Nossa. Principalmente depois de 2008. É, o pessoal, né? Da Alemanha, então, nossa, mais gosta. Tá gostando pra caramba. O grego tá fazendo loucuras com o Tratado de Maastricht. É que lá não dá pra sonegar nada, não, né, cara? Não dá, não. Tá louco. Se fosse no Brasil, tava tudo beleza. Tudo certo. Ó, outra coisa que aconteceu aqui, o Voltaire, lembra do Voltaire? Voltaire. Você tava preparando aula de iluminismo agora há pouco, né? É, preparando. Iniciado na maçonaria. Iniciado, diz que uma das mais belas cerimônias da maçonaria que já foram vistas. É curioso, até vou ver aqui um detalhe enquanto você fala da próxima. Tá bom. Que eu acho que o Voltaire foi iniciado no final da vida. Bom, 1756. Isso mesmo. É assassinado Cepé Tiaraju, líder da resistência dos sete povos das missões aqui no Cone Sul. Lembra o que eu falei? Do Voltaire? É. Achou aí? Ele morreu no mesmo ano. Nossa, foi iniciado velhinho. É, ele foi iniciado velhinho. Adivinha a última frase? Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. Ai, que delícia. Tá aí, ó. Outra coisa que aconteceu de importante ali, ó. Acontece durante a Revolução Francesa uma aliança entre Áustria e Prússia que configurarão mais tarde as primeiras coligações contra os revolucionários franceses. Isso aí. 1478. Mas credo, velho. Thomas More. Quem? Advogado, político e santo da Igreja Católica. É, morto em 1535, nasceu em 7 de fevereiro de 1478. É, ele morreu de uma maneira trágica. Ele não quis compactuar com as ideias do Henrique VIII e foi decapitado. Exatamente. É. Ele era partidário da esposa do Henrique VIII. Exato. A primeira esposa. A Catarina de Aragão. De Aragão. Muito bem. Quem mais nasceu é assim de importante? Aí, Psyche. Credo. Cara, ninguém entendeu isso. Não, ainda bem, ainda bem. Direto do túnel do tempo. É. Mas olha, tardes de trapalhões que a gente... A turma de Didi que perde muito com os trapalhões. Verdade. Aqui, ó. Em 1812... nasceu Charles Dickens. O escritor inglês. É. Importantíssimo escritor inglês aí. Outra coisa também aconteceu aqui. Nasceu o engenheiro Thomas Andrews, que foi o cara que bolou o RMS Titanic. Legal, hein? É. Projetão. Projetaça, hein, seu Thomas Andrews. Ele aparece no filme, inclusive. É. É o engenheiro que fica arrumando o relógio, meio traumatizado, enquanto a Rose e o Jack estão correndo pelo navio, né? Não, não estão pimbando ainda. Não. Já tinham pimbado. 1946. nasce o cineasta argentino Héctor Babenco, naturalizado brasileiro, né, o diretor lá do Shot. Shot, entre outros clássicos do cinema nacional e internacional, né? Como, por exemplo, aquele com a Sônia Braga, me fugiu o nome agora. Da Mulher Aranha? É, do Mulher Aranha, não lembro. O beijo da Mulher Aranha. Perfeitamente. É estilo Viúva Negra, né? Isso. Que mata o parceiro após o coito. Coito pode falar, mas isso toda mulher faz. Matar o parceiro. De alguma forma ela mata o parceiro. Ela esfola o parceiro depois do coito. Quem mais nasceu de importante? Não tem mais nascimento, mas eu queria registrar que hoje é dia de São Ricardo. São Ricardo. Quem foi Ricardo? Ele viveu lá no século XII. Não é o Ricardo Coração de Leão? Não. Esse é só santo mesmo. Ele não era dado que nem o Ricardo Coração de Leão. Não era Ricardo Casella. Entendi. Dia de São Ricardo, mas não vai ficar me mandando parabéns, porque eu não nasci nesse dia. Vou mandar um parabéns agora, por SMS. É o professor Valentim lá, o professor Valentim, ele chama Valentim, que nasceu no dia de São Valentim, mas eu não nasci hoje. Aliás, você não nasceu hoje? Não, é meu registrado aqui, tá, 5 de abril, né, dia do meu aniversário. O meu é 26 de março. Presente, chazão não. Presente. Não. Presente vodka. Legal. Chazão não. Vodka. Aí, vinho. Whisky, isso é presente legal. Não vem com aquela cerveja vagabunda lá. Isso aí. Quem que morreu de importante hoje? Eu não tô registrando mortes. Ah, eu quero, eu gosto de mortos, especialmente porque morreu o Papa Pio IX. Para de falar de Papa. Mas o Papa Pio IX é importante. Esse Pio IX é de quando? Pio IX é aquele lá que se envolveu com a questão com o Dom Pedro II. Ah, esse é que deu a palmatória no Pedro II, isso. Teve que baixar a bola pro Papa. E foi o mesmo que se envolveu na questão romana. Legal. Que iniciou a questão romana logo depois da unificação da Itália. Que a questão da maçonaria, a questão religiosa no Brasil, às vésperas da proclamação da República. Isso. Morreu também Josef Mengele. Esse é famoso, hein? Esse é famoso. Criminoso de guerra. Baita médico. E aquela coisa, brincadeiras à parte, o Mengele foi um dos grandes entusiastas da medicina genética atual, né? É verdade. É importante saber isso, é importante salientar. Tem o lado ruim do nazismo? Tem, mas tem o lado bom que também a gente não pode esquecer. Que é isso? Só, acabou. Cuidado. Muito cuidado. Ah, Eusília tá fazendo apologia ao nazismo. Toma banho. Então tá aí, ó, é isso aí. Vamos colocar uma musiquinha? Vamos. Então vamos embora. Você escolhe ou eu escolho? Não, eu escolho, que as tuas músicas ultimamente estão em a live. Everybody needs somebody. Everybody. Voltamos. Telecast, história número 12. Pulse. E aí, Júlio, o que que manda de novo? Eu mando que o Varistello tá entrando do banheiro agora. O Rafael Varistello, assistente de química. Assistente de química. Meu. A boquinha mais aveludada da história do acesso. Você não pode falar esse tipo de coisa. Ué, mas uma boca aveludada pode ser que ele cante bem. Ah, é. Que ele pegue bem no microfone e tem uma voz de veludo. Tá certo. Muito bem. Júlio, que parada é essa no Facebook? Chega de compartilhar fotos de gatos e cachorros. Compartilhe uma capivara. Compartilhar o cacete, eu sou só seu. Pensei que já tinha esquecido essa postagem, de quando em quando ela volta. Eu vi na minha linha do tempo e não resisti. Agora eu achei uma outra legal aqui. Que foi... Cadê? Vai tocando aí que eu vou achar aqui. Tá, achei, não... achei. Ah, essa é legal. Ah, essa aqui é massa. Uma nova dupla sertaneja. Sauron e Saruman. Ótimo. Com o sucesso Perdi Meu Anel. E tem o sucesso também Some Frodo. Olha só. Maravilha. É, pro pessoal que assiste Crepúsculo, isso aí não entendeu a piada. Não entendeu. Professor Pedro, como o senhor está? Professor Júlio, é a primeira oportunidade do ano. Sim, não, e no ar. Não como você, mas adoraria muito. Isso é propaganda enganosa. Não é. É propaganda enganosa. Professor Ivo, como está? Como você e gostaria muito mais. Ui. Depois a gente que é besteirento. É. Ah, não pode falar não sei o quê. É, porque vocês são muito besteirento e tal. Tá louco. Muito bem. Esses foram o professor Pedro Adriano de Matemática e professor Ivo de Biologia. É. Você que foi aluno do Ivo. Ivo. E tem fotos estranhas? Mande. Fazer. Nós vamos fazer um dossiê. É, agora sessão cultura. Sessão cultura. Cinema. Opa, boa. Bom, no cinema, né, eu gostaria de destacar que eu não fui ao cinema. Sim, mesmo porque? Não há cinema em Guaratuba. Mas em contrapartida, na pirataria... Nossa, estamos descendo a lenha. É, a gente está detonando. Inclusive, a gente já é chamado na região de mestre absoluto de todos os downloads. Eu chamaria mais de derruba a conexão alheia. Bom, dos filmes antigos... Oh, né? O Rafael está lendo 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. A colher que desaparece. Aonde que desapareceu essa colher, hein? É um livro de química. Uhum. É um livro de química. Ah, bom. Sacanagem virou química. Com certeza. É um livro de química. Bom, mas o filme que eu tenho pra falar dessa semana, um clássico, né, e bota clássico nisso, cheio de conexões. O filme chama-se Johnny Vai à Guerra, né? Boa. Johnny Pega Sua Arma. É o título original. É o filme de 1971. Esse filme é fantástico, né? A gente já conversou algumas vezes sobre esse filme e a cada vez que a gente volta a assistir, volta nele, a gente descobre uma coisa nova. É, teve até uma época que nós tivemos uma pira aqui, eu, você e o Monteiro, de ficar achando o Johnny em tudo quanto era canto, lembrou? É verdade, e Joãozinho também. Joãozinho também. Exato, esquecendo o Joãozinho. Inclusive ele fez uma sugestão muito interessante em um filme que eu assisti também, que é o Escafandro e a Borboleta. E nós vamos comentar, você vai ver que tem realmente uma correlação interessante entre essas duas obras. Johnny Vai à Guerra é o seguinte: Primeira Guerra Mundial, né? O cara gravemente ferido, mas manja, gravemente ferido. Tipo, perdeu quase tudo. É, sem braço, né? Sem pernas, não enxerga, né? Somente escuta, mas não fala. Só sente. É, ele escuta, né? Mas não pode falar. E aí os médicos chegam em volta e começam a se perguntar, será que ele está vivo? Será que ele vai morrer? Será que ele está entendendo alguma coisa? E ele começa a se debater. Né? Pelo menos a parte que sobrou dele, ele começa a se debater. E ele começa a debater em código Morse. Um oficial médico já logo saca isso, né? Opa, ele está se comunicando. E aí é que vem o surpreendente, né? Ele conta um pouco da vida dele e tal, de como foi, né, a euforia da guerra. Mas a grande mensagem do filme, que isso nos interessa muito, é: eu quero servir de exemplo para as pessoas não irem mais à guerra. Não, e quando você me indicou o filme, eu já conhecia a sinopse, mas quando você me indicou e eu baixei o filme para ver, cara, eu fiquei chocado. Não, é fortíssimo. É fortíssimo, fortíssimo. Você pensar, ah, efeito especial, sangue voando na tela. Não. Não, é. Psicologicamente forte. Incrível. Tem uma parte muito interessante do filme que o Monteiro de Geografia, ele ressaltou comigo uma vez. Falou, e aquela parte que o pai da moça que ele gosta, uhum, vê que ele vai pra guerra, surpreende os dois em colóquio amoroso íntimo e. Tuk-tuk. Fecha a porta aí, que tenha vontade, já que vai pra guerra. É o último cutuco. Vai e vá feliz, né? Sim. Então é muito interessante a obra. Nossa, vale a pena mesmo você procurar isso daí. O Johnny Vai à Guerra. Boa. 1971. Muito bom o filme. E tem, né, umas aspirações com esse filme. Que nem o Joãozinho, na ocasião, comentou lá do Escafandre e a Borboleta. O Escafandre e a Borboleta é um redator de uma revista dessa de moda, muito badalada. O cara tem, né, um AVC, alguma coisa assim, não lembro ao certo, um derrame. E ele fica apenas com um olho, né, funcionando. E ele se comunica através do olho. E o interessante da obra é que ele escreve um livro, né, contando a vida dele, de uma filha que ele nunca teve, mas é né, uma história misturada com ficção, muito bom também. Também, teve uma encanto. Boa. Eu, em contrapartida, fui ao cinema. Foi ao cinema? Fui. Mas tem mais coisa pra falar do Johnny ainda? Tem. Essa banda do Metallica. Metallica? Banda de axé e pagode norte-americana. É, essa mesmo. Uhum. Né? Os caras resolveram fazer um videoclipe chamado One, da música. E no videoclipe os caras colocaram algumas cenas do filme. Uhum. E a coisa ia começar a dar problema. Você não direito pode autoral. Pegar, né? Direito autoral, posso estar usando as cenas do meu filme para veicular. Não deu outra. A banda compra os direitos do filme, né, e grava a música com os trechos. E até porque o cantor e o baterista gostavam muito do livro, né? Porque o livro que deu origem ao filme Johnny Vai à Guerra é de 1931. Então gostava muito do livro, achava que tinha tudo a ver, fizeram. E depois, lá na nossa página, nós colocaremos o clipe. Vamos colocar o clipe para você ver qual é desse clipe aí do One, da banda Metallica. Boa. E só para relembrar, essa música, ela foi gravada no disco Injustice for All, de 88. Tá? É, já na época em que o Metallica era despontado, assim como um sucesso eminente de uma banda de heavy metal, numa época em que o heavy metal já estava começando a dar sinais de declínio. Então é meio que um ressurgimento do heavy metal. Eles eram pra lá de milionários já, na ocasião, tanto que pra comprar o direito autoral de um filme, você não vai lá e compra com 10. É, mesmo sendo um filme relativamente desconhecido, né, fora do roteiro comercial. É, uma coisa que é interessante, e isso aqui tem a ver com a gente aqui no Brasil, a banda Pleb Hood, punk rock, né, década de 80, do chamado Brock, né, o Rock Brasil, gravou uma faixa, né, Johnny Vai à Guerra, né, Pleb Hood, vale a pena escutar também, muito bom. O Lobão e seus Ronaldos. Opa. É isso, Ronaldo Vai à Guerra. Os caras piram muito, 82. Né? Vale a pena. É. Daí a música... O filme no original é Johnny Got His Gun. Isso mesmo. E o Aerosmith tem uma música chamada Jane's Got a Gun. Cara, dá pra fazer aí uma bela dissertação de mestrado, hein? Fácil, você que tá concluindo o curso de história, não fique que nem a gente. É. Vai lá, faça uma tese disso aí. A gente já deu ideia. Tá aí, tá na mão. Tá beleza? Na mão. Beleza? E se você tiver mais alguma informação sobre essa obra que a gente tá comentando, mais uma ligação, mais uma conexão, por mais pirada que seja, manda pra gente. Manda. Então, eu tava falando pra você, eu fui ao cinema essa semana. Fui assistir Inatividade Paranormal. Isso parece aqueles filmes de paródia, de comédia. Não parece? É. Cara, eu fiquei abestalhado da forma como eu ria no cinema. Não, um troço assim absurdo. É, eu não vi Atividade Paranormal, mas o filme ele gira em torno da história de um casal de negros, né? Que ele, entre outras coisas, vão fazer uma piada de chamá-lo de negão. Ele, não, afrodescendente. Até lá tem politicamente correto. E daí ele cerca a casa inteira com câmeras E aí começam as aspirações de um fantasma muito doidão, tá? Que inclusive fuma um baseado com o casal, fica alucinado, tá? Transa com ele, transa com ela. Cara, uma piração totalmente anormal. Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala. E o mais curioso foi o seguinte: com essa onda de segurança por causa de Santa Maria, infelicidade do que aconteceu lá, eu fui barrado no cinema. Por causa do público, muita gente. Por causa do público. Era faixa etária de 16 anos. E eu tava com os meus filhos. Ah, meu amigo. Só que também, na Gazeta do Povo, a brilhante Gazeta do Povo. Sessão de reclamação. 12 anos. Aí já viu, né? Pensei, vou lá com os meus filhos, né? Fui barrado, não é 16. Beleza. Insisti um pouquinho, vi que não ia dar, fui acabar assistindo a João e Maria, que também não é pra esse público. Minha filha, coitadinha. E o bruxo aqui. Medinho. Aí na segunda-feira fui ver o tal da Inatividade Paranormal. Ainda bem que não deixaram. Entrar até você explicar isso. Sim. Ia dar muita pano. Que é o rolo que deu com aquele ursinho Ted, né? Por aí. Só que o ursinho Ted parece um conto de fadas perto do Inatividade Paranormal. Cara, eu vou procurar esse. Sabe que eu tô seguindo tuas sugestões de filme. Uhum. Né? Nos outros episódios você sugeriu Django Livre. Fui assistir. Fantástico. Muito bom. Tira um sarrão daqueles filmes épicos, uhum, que o vento levou e tal. Você viu o Franco Nero no filme? O negro sempre submisso. Né? Franco Nero. Franco Nero que foi o Django. Ótimo. Original. Ótimo. Anos 60, ótimo. 70, agora não lembro. Ótima história. E tava lá o Django com o Django Livre. E assisti também A Viagem, que você havia também comentado no nosso episódio. Fácil de assistir. Loucura, filme. Fácil de assistir. Muito bom filme. Muito bom. Vale a pena mesmo. Muito bem, moçada. É isso aí. Você que tem mais alguma sugestão, você que inclusive gosta também de história, quer fazer um comentário, quer sugerir alguma coisa, manda lá pra gente. Vamos fazer do Telecast cada vez mais interativo. Isso você aí. É bem-vindo na participação. Isso aí. Muito bem, voltamos. E agora, nesta semana, não poderíamos deixar de comentar, apesar de odiarmos, né? Júlio, o que é isso que tá fazendo? Postando a barba com o microfone. Para com isso, isso é nojento, cara. Sim, nojento é ficar tirando o pelinho do nariz, que nem você tá fazendo agora. Tá louco? Tá, mas o microfone os convidados usam. É essa a ideia. Bom, a gente usa para outros Deus, fins. É pelo da barba. É pelo? Agora. Cabelo? É pelo de barba. Você que no caso pode nos ajudar nisso aí, é pelo ou é cabelo? É. O da barba. Qual a diferença? Maristelo, qual a diferença entre pelo e cabelo? O Varistello não quer se pronunciar. É, o Varistello tá com um cabelo tipo Neymar. Então, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Então, é carnaval. É carnaval. Hoje é dia do grito de carnaval. Ah, vai ter muito grito nesse final de semana. Vai. Inclusive, soco você que curte carnaval, você que adora carnaval e gosta de praia. Tem uma ótima praia para indicar para você. Vá para Matinhos. Eu ia indicar Ponta Grossa. É uma ótima praia lá. Minas Gerais do Paraná. É, Minas Gerais do Paraná. Show de bola. Você que adora carnaval e praia, vá para Matinhos. Não, não, Guaratuba não. Guaratuba não. Matinhos. O Guaratuba é bem legal no carnaval. É muito legal. Eu já fui lá no carnaval de Guaratuba. Ah, é? Foi assaltado? Não, não lembro. Ele era tão lindo. Quem? O carnaval? Não. Tá, mas e essa festa, o carnaval, Júlio? O que você me diz disso? Ah, ele começou na Grécia, né? Ali na época do surgimento da democracia grega. E surgiu com... Nenhum momento mais adequado, sim, né? Sim, num momento em que valia tudo. É, ninguém de ninguém. É, o próprio nome carnaval vem como festa da carne, né? Ah, sim. É, a antiga carneia que eles falavam. Ou seja, uma festa na qual realmente valia tudo. A ideia era a festa da carne, corpo no corpo. Eu em você e você em mim. É, mão na mão, mão naquilo, aquilo naquilo, aquilo na boca. Entre outras coisas. A partir da Idade Média, ele foi se tornando um pouquinho mais cristão. Ah, interessante. É, que ele é adotado pela Igreja Católica como sendo uma válvula de escape, já que a Igreja era muito repressora naquele momento. Era. Naquele momento só, nunca mais foi. Naquele momento era muito repressora, então ela dava a liberdade nesses 3 dias para que a pessoa fizesse o que bem entendesse. É, e até hoje, né, registra-se isso, né? Porque quando termina o carnaval, né, é o momento em que a Igreja Católica, né, inicia um período chamado quaresma. Um período de reflexão. Reflexão, de interiorização. É. E que muitas vezes, né, e principalmente uma concepção antiga, né, não, eu não posso comer carne nesse período. Na verdade, é um momento de introspecção e sacrifício. Né? Às vezes o cara fala, não, mas carne eu nunca ligo agora, eu sou viciado em chocolate. Tenho amigos que eles falam, não, na quaresma eu não como chocolate. E quem é viciado em outra coisa? Então não pode. Não pode? Tem que oferecer esse sacrifício, né? Em forma de reflexão. Ah, como é bom ser ateu. Né, nesse sentido, é nessa semana, né, na semana que termina o carnaval, na quarta-feira de cinzas, que é o anúncio da campanha da fraternidade, né, da CNBB. E já tem? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Já tem mais ou menos ideia do que vai ser? O tema, sim, é juventude, né? Juventude, fraternidade e juventude. E especialmente esse ano que o Papa vem ao Brasil, vem para o Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, lá em junho ou julho. Não sei, eu sei que você vai precisar me ajudar para me substituir, porque eu vou para o Rio de Janeiro ver o Papa. É, desculpa te avisar assim no ar. Isso me lembra o Tropa de Elite. Tropa de Elite? É, bota na conta do Papa. Ótimo, ótimo, ótimo filme, Tropa de Elite. Mas o assunto é carnaval. É, então tá. Então, a partir daí, o carnaval na Idade Média, por causa inclusive da questão da colonização, que aconteceu ao longo do século XVI e dali pra frente, logicamente o carnaval acabou se expandindo, acabou tomando conta de outros continentes, tendo aqui na América os seus festejos mais significativos, o mais conhecido do mundo inteiro, todo mundo sabe, é do Rio de Janeiro. É, só que algumas festividades do carnaval, elas são assim meio estranhas, como é o caso do Mardi Gras, nos Estados Unidos. Ah, sim. Que é uma festa para lá de estranha, na qual, inclusive, é tradição lá. Não sei se você sabe. Tradição. O pessoal bota colares, né, no pescoço, e as mulheres, em agradecimento, mostram os seios. Eu não vou me pronunciar sobre o que eu acho disso, porque a minha esposa está me ouvindo. Pois é, eu fiquei pensando no Varistello, por exemplo, recebendo colares. Vou mudar de assunto. Lembra que no filme Easy Rider, né, os motoqueiros vão para New Orleans para ver isso daí. Exatamente, para ir para o Mardi Gras. Exatamente. Legal. Show de bola. Agora, já se perguntou por que o carnaval cai em uma data diferente a cada ano? Já. E já sabe a resposta. Então, é feito conforme a Páscoa, né? A Páscoa, exatamente. Por quê? Porque é uma data religiosa. É, virou uma festividade cristã. Virou cristã. É, na Grécia Antiga, por exemplo, ele era a festividade seria equivalente ao nosso mês de agosto. Que legal. Agora agosto é que é sem gosto. Agosto que é sem gosto, não tem nada o que fazer. Vamos fazer carnaval, então. A única coisa assim interessante no mês de agosto é o suicídio do Vargas. Mas depois que a história parou de comemorar heróis... E nem é feriado, disso, né? Nem é feriado, deveria ser. A gente podia fazer um abaixo-assinado e pedir, uma petição. Tem uma petição para o Renan Calheiros cair fora do Senado, né? Podia ter uma petição para que o Vargas fosse alçado à categoria de feriado nacional. Imagina o regozijo do povo gaúcho. O que é regozijo? Deixa pra lá. Já te mostro. Ui, delícia. Então, o carnaval é comemorado em datas diferentes porque virou uma festividade cristã. E você que quer se programar, por exemplo, no ano de 2023, tá? Daqui a 10 anos, o carnaval vai ser em 21 de fevereiro. Olha que legal. Não, é muito legal. Inclusive, é a mesma data que aconteceu o carnaval no ano passado, em 21 de fevereiro também. Não tem nenhuma relação isso aí. Não tem a menor lógica nisso, tá? Mas é só para efeito de curiosidade. Claro que os matemáticos vão dizer que tem toda a lógica do mundo, né? Porque eles gostam de chamar a gente de burro. Exatamente, que historiador é tudo retardado. Eis que nesse momento entra a professora Lídia. É claro que o Júlio não ia deixar a Lídia escapar, né, professora Lídia? Coitado. Ela veio falar pra nós de horário, você tá devendo prova? Eu não. Eu também não. Aliás, acho que é a primeira vez que eu estou rigorosamente em dia com as prestações do meu carnê do baú. Eu também. Todas as provas entregues, e-mails vistos, reuniões que eu compareci. Ótimo. Já transou essa semana? Não. Então é isso. Faltando por isso que sobrou coisa. Tempo. Tá sobrando tempo. Então é isso aí. Então, carnaval é isso aí, galera. Você que vai ao carnaval, vai comemorar e tudo mais, que a gente não comemora. A gente vai ficar trabalhando no carnaval. É, o Fábio Jardim continua mandando mensagem pra mim. O que o Fábio Jardim tá mandando? Saudades, professor. Ele mandou um negócio aqui também. O que é o uau. Aí eu falei pra ele, agora saia do Face e vá trabalhar. Sim, e ele? Agora é hora de relaxar. 16h30 começa a maratona até a meia-noite. Cara, ele trabalha. Maratona do quê? Aqui até meia-noite. Daí é quase sem folga. Uia. E ainda tem o turno da madrugada no Ouvidor Pardinho com o Juliano Mariucci. E mandou de novo esse código. Uau. Você tem problemas. Está no ar. Acabamos de gravar você. Gravamos você. É. Você que não tem nada o que fazer. Vou mandar esse uau pra ele também. Faça. Como é que faz? Eu não sei. Porque eu tô só com uma mão digitando porque a outra tá ocupada. Então tá bom. Aliás, eu gostaria de elogiar a sua camiseta, professor Júlio. Ficou bonita. Porra, apertadinha. Parece até da seleção da Espanha. Espanhola. Mas não é da seleção da Espanha. Espanhola. Tá bom. Beleza. Então, a gente podia fazer o seguinte, uma campanha para o Fábio Jardim. É verdade. Ele tem namorada? Uma namorada para o Fábio Jardim. Vamos ver no perfil dele se ele tem uma namorada. Não, eu vou só perguntar para ele. Você tem... Alguém. Alguém, né? Porque vai que sim, vai um namorado, que ele não curte, né? Namorada. Você tem alguém? Ele tem aqui uma tal de Ana Andretta. Ana Andretta. É, tá aqui, ó. Em relacionamento sério com Ana Andretta. Então ele que vá pra casa da Ana Andretta e saia do Facebook. É isso aí, Fábio. Um abraço pra você por trás do professor Isso. Capivara. E você que não tem o que fazer, adicione ao seu perfil Fábio Jardim. Fábio Jardim, isso. Eis o cara. Ele aparece na foto dele mostrando os dentes. É, parece um cachorro louco. Beleza. É isso aí, então, né? É isso aí. E até depois do carnaval, gente. Um abraço a todos e até lá. Até lá. Até.